ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Primeiro Festival de Música da Rádio Universitária FM. Você ouve as finalistas aqui, escolhe sua preferida e vota no site www.radiouniversitariafm.com.br. Atualizar as nossas mágoas. Nosso coração é neoliberal, é aquele mercado globalizado. O clima esquentou, o cerco fechou. Depois do aquecimento até o inferno vai ser gelado. Depois do aquecimento até o inferno vai ser gelado. Depois do aquecimento. Você ouviu Neoliberal, letra de Cleiton de Souza, música de Emerson Bastos e Alan Salles, finalista do primeiro Festival de Música da Rádio Universitária FM. Primeiro Festival de Música da Rádio Universitária FM. Você ouve as finalistas aqui, escolhe sua preferida e vota no site www.radiouniversitariafm.com.br. Está no ar o programa do Partido Comunista Brasileiro. O PCB pede seu voto e reflexão. Reformas não humanizam o capitalismo. Ele é desumano por natureza. Propomos o poder popular pelo socialismo. Nada mudará se o Estado e a economia não estiverem a serviço dos trabalhadores. O Brasil só muda com revolução social. Vote PCB, vote 21. Com Lula e Dilma, 14 milhões de empregos foram criados no Brasil. É como se toda a população da Bahia conseguisse um novo emprego. Opa aí, ó! Com Dilma, esse trabalho não vai parar e vai seguir mudando para que cada vez mais brasileiros possam ter um emprego e um salário garantido no final do mês. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. Coligação para o Brasil seguir mudando. Partido Verde. Vamos ouvir o ator Wagner Moura. Marina Silva representa uma nova maneira de fazer política no Brasil. Suas ideias são comprometidas com desenvolvimento sem destruição. Vamos levar Marina Silva para o segundo turno. Marina! A partir deste momento, entra no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, mais um programa da série Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nirez, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Nossa homenagem hoje será ao compositor Jubé de Carvalho. Jubé Gontijo de Carvalho nasceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 6 de março de 1900. Quando tinha 9 anos de idade, seu pai comprou um piano e ele aprendeu a tocar de ouvido os dobrados que ouvia pela banda de música de sua terra natal. Ao completar 13 anos, concluiu o curso primário e a família viajou para São Paulo, ingressando no Ginásio São Bento. Foi quando compôs sua primeira música, a valsa Cruz Vermelha, inspirada no hospital daquela entidade em São Paulo. Foi impressa em partituras e vendida em prol do hospital, tendo um relativo sucesso que o animou a compor outras músicas. Em 1919, foi para o Rio de Janeiro, ingressando na Faculdade de Medicina. Era acadêmico quando conseguiu gravar sua primeira música, o Foxtrot, intitulado Príncipe, na Odeon, da Casa Edson, com a Orquestra Augusto Lima, em 1922. Formou-se em Medicina em 1925, doutorando-se com a tese Sopros Musicais do Coração. Teve como principal parceiro o poeta Olegário Mariano, mas fez músicas com outros letristas como Catulo da Paixão Cearense, S. Rezende, Martins Fontes, Ana Amélia Mendonça, Gastão Penalva, Oswaldo Orico, Luiz de Gonzaga, Crísio Fontes, Paulo Roberto, Pascoal Carlos Magno, Fernando Magalhães, Cleomanes Campos, Luiz Martins, Maria Eugênia Celso, Tostes Malta, Murilo Fontes, Gilberto Andrade, Martins Capistrano, Milton Macedo, entre outros. Seu grande sucesso foi a marcha carnavalesca Pra Você Gostar de Mim, que ficou conhecida por Taí, gravada por Carmen Miranda para o Carnaval de 1930. Outros sucessos foram alcançados como De Papo Pro Ar e Zíngara, ambos feitos com Olegário Mariano, Maringá, O Silêncio do Cantor e outros. Jubé de Carvalho faleceu no dia 20 de setembro de 1977, no Rio de Janeiro, aos 77 anos de idade. Vamos abrir com o tango Pobrezinho, letra e música de Jubé. Pedro Celestino, irmão de Vicente, canta com acompanhamento do Grupo dos Ases, que era liderado pelo Pixinguinha. Gravação Odeon Record. Gravação mecânica ainda, que data de 1926. Pobrezinho. Se teu mal vem com pesar, ver um pobrezinho. Aquela pobreza causava tristeza, a infelicidade em tão pouca idade. Música. menino. Ai, que me causava pena seu sofrimento, seu desalento. Pobrezinho, gostava de cantar, coitadinha, soluçar, a tristeza deu um fato. Pobrezinho, jamais teve uma escola, vivia da esmola, sozinho e isolado. Causava tristeza, a infelicidade, em tão pouca idade. Coitadinha, só no par, a tristeza deu um fado. Pobrezinho, jamais teve uma escola, vivia da esmola, sozinha e isolada. Boca Pintada, maxixe de Jubé de Carvalho, que Gastão Formente canta com acompanhamento de Rogério Guimarães no violão. Gravação Odeon, disco lançado em dezembro de 1927. Boca Pintada. Tua boca tão pequenina é toda minha paixão. Tua boca tão pequenina é toda minha paixão. Boca pintada, a do meu bem, assim tão perfeita, mata ninguém tem. Assim gostosa, tão saborosa, boca pintada, a do meu bem, assim tão perfumada ninguém tem. Assim gostosa, tão saborosa. Se a gente pudesse amar sem nunca se esquecer, se a gente pudesse amar sem nunca se esquecer, que bom era assim gozar, meu bem, o nosso querer. Que bom era assim gozar, meu bem, o nosso querer. Boca pintada, a do meu bem, assim tão perfumada ninguém tem. Assim gostosa, tão saborosa, boca pintada, a do meu bem, assim tão perfumada ninguém tem. Patinho gostosa, tão saborosa. Sabiá Mimoso, tango canção de Gilberto de Carvalho. Gastão Formente canta com Rogério Guimarães ao violão. Gravação Odeon. Lançamento do disco dezembro de 1927. Sabiá Mimoso. De manhã muito cedinho veio um sábio a posar. Na palmeira direitinho, sabiá vem gorjear. Sabiá mimoso, ai, é o meu sabiá. Ai, como é formoso teu cantar. Sabiá mimoso, é o meu sabiá. Como é formoso teu cantar. Como é bela essa cantiga que me fala o coração. Sabiá que me castiga, também traz consolação. Sabiá mimoso, ah, é o meu sabiá. Ai, como é formoso seu cantar. Sabiá mimoso, é o meu sabiá. Tua voz é um profundo lamentar, é um soluçar. Não há nada neste mundo que compare ao teu cantar. Sabia mimoso, ah, é o meu sabiá. Ai, como é formoso teu cantar. Sabia mimoso, é o meu sabiá. Como é formoso teu cantar. Nha Maria, tanguinho canção de Gilberto de Carvalho. Gastão Formente canta com acompanhamento de Rogério Guimarães ao violão. Gravação Odeon, disco lançado em março de 1928. Nha Maria. Nha Maria me pediu não dizer nada a ninguém. Meu bem, se entristecer, você nessa vida. ainda tem juízo, ainda que não tem. Você nessa vida tem juízo, ainda que não tem. Eu não sei pra que gostar desse homem tanto assim, pra depois me abandonar sem não ter pena de mim. Já não pode mais me ver o meu pobre coração tão cansado de sofrer sem não ter consolação. Não vale a pena, meu bem, se entristecer. Você nessa vida tem muito ainda que Os Teus Olhos, canção de Gilberto de Carvalho, em solo de violão por Américo Jacomino, o Canhoto. Gravação Odeon de 16 de março de 1928. Disco lançado pelo suplemento mensal da Odeon para maio de 1928. Os Teus Olhos. Ula, valsa de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano. Gastão Formenti canta com acompanhamento do grupo Parlophone. Gravação Parlophone, de junho de 1929, disco lançado em julho do mesmo ano. Ula. Olhar, meu meu coração se incendeia, abrindo em luz a candeia, o amor. Mas quem sabe se o tempo faz apagar a maldição da minha dor. Pula, pula, fala baixinho, me deixa seguir meu caminho. Pula, pula, como padeço, humilhado, porque não me esqueço. Tudo na vida é parei para dar-lhe um dia um beijo que nunca te dei. O meu perdão tu não terás nesta vida, porque malvada é fingida demais. E punge mais fundo é a recordação de um tempo bom que não vem mais. Pula, pula, veio desfeito teu sonho pra dentro do peito. Pula, pula, quanta saudade, meus olhos parados te invadem. Como eu seria feliz se esquecer pudesse o bem que na vida te quis. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor Gilberto Carvalho, nascido em 6 de março de 1900 em Uberaba, Minas Gerais, falecendo em 20 de setembro de 1977, no Rio de Janeiro. Dor de Recordar, canção Blue, de Gilberto Carvalho e Olegário Mariano. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Pan-American. Gravação Odeon, de 26 de setembro de 1929, disco lançado em dezembro de 29. Dor de Recordar. Não sei porquê estás triste a meu lado, sem nada dizer. Thank you. minha boca e tua boca, embriagados de loucura e de esplendor. Posso te dizer, chorando, quanto é pouca a vida para tanto amor. Pra você gostar de mim. Marcha Canção, de Jubé de Carvalho, que foi gravada por Carmen Miranda e Orquestra Victor. A gravação realizou-se no dia 27 de janeiro de 1930 e o disco foi lançado em fevereiro de 1930. Foi um grande sucesso naquele carnaval e ficou conhecido como Taí. Pra você gostar de mim. Neguinho, canção de Jubé de Carvalho que Carmen Miranda canta com orquestra Victor e violão. Gravação Victor, de 22 de abril de 1930, lançamento julho de 1930. Neguinho. Mas não, ele é que me leva. levar junto de você. Eu quero viver só do seu carinho. Neguinho, você me botou quebrando. Não posso mais não esperar tanto. Ficar mais um pouquinho. Marcha de Jubé de Carvalho, que Carmen Miranda canta com orquestra e coro. Gravação Victor de 12 de dezembro de 1930, lançamento março de 1931. Quero ficar mais um pouquinho. O pranto é manha, é mesmo um peso que me acompanha. Quero ficar mais um pouquinho só. Não chora não, porque esse choro é manha. Quero ficar mais um pouquinho só. Não chora não, porque esse choro é manha. Quero ficar mais um pouquinho só. Não chora, não chora. E se você não quer ficar comigo? Vai embora, vai embora. Baixinho, eu resmunguei. Estou gostando, eu não irei. Quero ficar mais um pouquinho só. Não chora não, porque esse choro é manha. Quero ficar mais um pouquinho só. Não chora não, porque esse choro é manha. Thank you. Príncipe, Foxtrot de Jubé de Carvalho, canta Francisco Alves com Orquestra Copacabana. Gravação Odeon, de março de 1931, disco lançado em abril de 1931. É um dos mais raros discos do cantor Francisco Alves. Príncipe. Eu sou príncipe de amor, garboso assim, superbo encantador, que venho te mostrar como é sublime amar. Qual a visão de uma sagrada cruz eternamente ao léu? No azul do céu, que beijo tentador nestes lábios. Amor, revelação da mais terna feição, que segredos infantis tua boca airosa diz. Através das ondas da Rádio Universitária FM, estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje homenageando o compositor mineiro de Uberaba, Jubé de Carvalho, nascido em 6 de março de 1900 e que faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de setembro de 1977. Vamos trazer de sua autoria, em parceria com Olegário Mariana, a canção Zíngara. Canta Gastão Formente com orquestra sob direção do maestro Rondon. Gravação de 11 de setembro de 1931, disco lançado em outubro de 1931. Zíngara. Quem vê no acaso o amor da gente? Ai, nas minhas mãos o teu olhar ardente. E procura desvendar no meu segredo a dor. Thank you. assim à toa. Tu dirás que a sorte será má ou boa para que ela venha consolar-me um dia. A dor Papo Proá, Caterete de Jubé de Carvalho e Olegário Mariano. Canta Gastão Formente com orquestra típica. Gravação Victa de 28 de agosto de 1931. Disco lançado em outubro de 31. De Papo Proá. Pescando no rio de Jereré, Jereré. Tenho um peixe bom, tem siripatola de dar cobé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré, Jereré. Tenho um peixe bom, tem siripatola de dar cobé. Quando no terreiro faz noite de luar vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Erro, canção de Jubé de Carvalho e Pascoal Carlos Magno. Canta Jorge Fernandes com a Orquestra Colúmbia. Disco Colúmbia, lançamento março de 1932. Pierrot. Maringá, canção de Jubé de Carvalho. Canta Gastão Formente com Orquestra Victor Brasileira. Direção de João Martins. Gravação Victor de 13 de junho de 1932. Disco lançado em julho de 1932. Maringá foi uma canção feita por sugestão de Rui Carneiro, que era oficial do gabinete do então ministro da Aviação do governo de Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, abordando o tema seca do Nordeste. Assunto em pauta na época, em virtude da grande seca de 1932. Foram citadas as cidades de Ingá e Pombal, na Paraíba, terra de Rui Carneiro e José Américo, respectivamente. Jubé de Carvalho, ao fazer os versos, juntou Maria, nome comum no sertão, e Ingá, que seria Maria do Ingá, transformando-a em Maringá. 10 anos após, estava sendo construído no Paraná uma nova cidade, e na época era sucesso esta música, que era cantada pelos trabalhadores. Em reunião da Companhia de Melhoramentos do Nordeste do Paraná, para a escolha do nome da cidade, Elizabeth Thomas, esposa do presidente da companhia, Henry Thomas, sugeriu o nome de Maringá, e a 10 de maio de 1947 nascia oficialmente a cidade de Maringá, onde existe hoje uma rua Jubé de Carvalho. Maringá. Foi numa

você, pois não pude lhe dizer que estava em meu peito. Tarde demais, vejo o céu cair. Quero conquistar o teu amor. Agora só saudades de você, pois não pude lhe dizer o que estava em meu peito. Tarde demais, vejo o céu cair, mas quero conquistar o teu amor. Soubesse que o amor era recíproco, me entregaria de corpo inteiro. Mas tive medo, agora só saudades de você, pois não pude lhe dizer o que estava em meu peito. Tarde demais, vejo o céu cair. Quero conquistar o teu amor. Agora são saudades de você, pois não pude lhe dizer o que estava em meu peito. Tarde demais, vejo o céu cair. Quero conquistar o teu amor. Você ouviu Meu Medo, letra e música de Evandro Barbosa, finalista do primeiro Festival de Música da Rádio Universitária FM. Primeiro Festival de Música da Rádio Universitária FM. Você ouve as finalistas aqui, escolhe sua preferida e vota no site www.radiouniversitariafm.com.br. Meu irmão, minha irmã cearense, quem fala é Ciro Gomes. Para garantir o acesso ao emprego de qualidade que os grandes empreendimentos que estão chegando no Ceará, na parceria do CID com o presidente Lula, como a siderúrgica, a refinaria, o centro de treinamento do PECEM e mais 127 escolas profissionalizantes vão preparar, capacitar o filho do trabalhador cearense para conquistar esses bons empregos. E para fazer ainda mais, eleja os deputados federais que estão com o CID, que estão com Dilma e com os nossos senadores Eunício e Pimentel. Coligação por um Ceará melhor para todos. Vamos, 45 pra lutar o Ceará. Vamos, vamos que vamos, Ceará não quer parar. Com Tasso e Marcos Calles, todo mundo vai ganhar. Com Tasso e Marcos Calles, o melhor do Ceará. Vote Marcos Calles, governador. 45. Rodado, Parqueirão, educação profissional, estradas em todo o estado, hospitais do interior. Pode esperar, vem muito mais por aí. Gomes, novo coligação por um Ceará melhor para todos. Canção de Gilberto Carvalho e Adelmar Tavares. Canta Francisco Alves com acompanhamento de conjunto. Gravação Odeon, de 26 de setembro de 1932, disco lançado em maio de 1933. Tabuada é um poema publicado no livro O Caminho Enluarado, de autoria de Adelmar Tavares, em 1932. Logo em seguida, Jubé colocou a música. Tabuada. rosa pintada em meio. A mestra, o estudo da meninada, batia o sino para o recreio, soava o canto da tabuada. Um, dois e três e quatro e dois, seis. Como vai longe, passam os anos, morrem os sonhos, chega a geada. Eu vou contando meus desenganos, como no canto da tabuada. Fui um, dois e três. Volta para o meu amor, valsa canção de Jubé de Carvalho e Tostes Malta. Francisco Alves canta com a orquestra Victor Brasileira sob direção de Pixinguinha. Gravação Victor de 7 de junho de 1934, disco lançado em julho de 1934. Volta para o meu amor. Amor, fica o meu pesar, vem trazer alegria ao meu coração na carícia de tua mão. Volta para o meu amor, eu te quero e sempre quis. Nunca pude ser feliz sem tua voz, sem teu olhar, pra eu ver que só valia. Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nirez, no ar desde 1963.